Capítulo 6. Deus vem para jantar? Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versos 12 a 15. Se não tomarmos cuidado, podemos permitir que a vida nos prenda naquelas mesmas velhas rotinas, sem que sequer percebamos. O nosso relacionamento com o Senhor pode ter o mesmo destino. Quando não fazemos o que é preciso para permanecermos aguçados e sensíveis ao Espírito Santo, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas e até a nossa pregação podem se transformar em rotinas destituídas de sentimento para Deus. Na qualidade de crente, você pode orar, ler a sua Bíblia e ir à igreja semana após semana e ainda estar perdendo de vista o seu primeiro amor. Não é que você não ame o Senhor, mas a agitação da vida pode levá-lo a perder o seu frescor, o seu entusiasmo, a sua sensibilidade ao Espírito de Deus e ao que agrada a Ele. Minha mãe era uma excelente cozinheira, mas se ela ficasse tão envolvida com outras coisas que tudo o que colocasse na mesa para nós fosse bolo e carne todas as noites durante a semana, não creio se demoraria muito até que eu encontrasse outro lugar para comer. O som decepcionante de comentários do tipo "Ai, mãe, bolo de carne de novo" seria comum em minha casa. E se Deus estivesse com fome e tudo o que tivéssemos para dar a Ele fossem as nossas mesmas rotinas religiosas monótonas, dia após dia? Assim como eu faria se tivesse bolo de carne na mesa todas as noites, posso ouvir o nosso Pai Celestial suspirar e dizer: religião de novo? Fora da caixa da religião. Foi por isso que Deus disse a Israel: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Deus é o dono do gado que pasta por milhares de montanhas. Ele não precisa das nossas rotinas. Ele não saboreia a atividade destituída de sentimento. Ele não quer as nossas sobras, quando pode se alimentar em outro lugar. A verdadeira adoração que vem dos nossos corações o alimenta e o satisfaz, e isso é algo que ele deseja e merece. A nossa religiosidade de fazer as coisas por fazer, uma vez por semana, não o agrada tanto quanto a nossa obediência à sua palavra. O motivo pelo qual este assunto foi colocado em um livro sobre jejum é simples. O jejum é um meio constante de se renovar espiritualmente. A disciplina do jejum faz você sair da rotina do mundo. É uma forma de adoração. Oferecer o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, verso 1. A disciplina do jejum humilhará você. Fará você lembrar-se da sua dependência de Deus e o trará de volta ao seu primeiro amor. O jejum faz com que as raízes do seu relacionamento com Jesus se aprofundem. Deus quer se mover poderosamente em sua vida. Os planos dele para você estão sempre progredindo e se desenvolvendo. Ele quer falar com você como alguém fala com seu amigo. É por isso que ele falava com Abraão. Quando Deus foi julgar a maldade de Sodoma e Gomorra no caminho, ele parou na tenda de Abraão. Você pode imaginar olhar para fora um dia e ver o Senhor entrar pela sua porta da frente com dois anjos? Isso é algo extraordinário. Abraão correu para encontrar o Senhor e prostrou-se para adorá-lo. Ele pediu aos três visitantes para guardarem, para que ele pudesse levar água para lavar os pés deles e para preparar uma refeição. Os três aceitaram o convite e ficaram. Abraão era um homem que adorava Deus, que falava com Deus e que havia respondido ao chamado de Deus para deixar tudo e segui-lo em uma direção a uma terra que o Senhor lhe mostraria. A adoração e a fidelidade de Abraão haviam alimentado Deus por muitos anos. e de repente ele tinha a oportunidade de alimentá-lo no sentido natural. Quando você alimenta Deus, ele lhe dirá coisas que pode esconder de outros. A Bíblia diz que depois que eles comeram, Deus disse a Abraão que ele e Sara teriam um filho dentro de 1 ano. Ele até compartilhou com Abraão seus planos para Sodoma e Gomorra. Observe também que Abraão então estava em uma posição de muita intimidade com Deus, que lhe permitia interceder em favor dos justos que pudessem ser encontrados naquelas cidades malignas. Existem dimensões do nosso glorioso Rei que jamais serão reveladas ao adorador casual e desinteressado. Há muralhas de intercessão que jamais serão escaladas pelo serviço religioso realizado sem paixão. Mas quando você dá os passos para romper o que é comum e para adorá-lo como ele merece, começa a ver facetas do seu ser que você nunca imaginou que existissem. Ele começará a compartilhar segredos com você sobre si mesmo, sobre os seus planos e sobre os desejos dele para você. Quando você adora a Deus como ele merece, ele é engrandecido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que jejuava com frequência e não fazia somente jejuns de alimento. Quando jovem, muitas vezes ele ficava nos campos sozinho e apenas com as ovelhas e com o seu Deus. Depois que foi ungido rei e passou muitos dias fugindo para salvar a sua vida, ele escreveu o Salmo 34 enquanto estava só, fugindo de Saul na terra dos filisteus. Mas Davi se animava para adorar a Deus, mesmo nessas condições, proclamando: O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Provai e veja que o Senhor é bom. Alguém que adora a Deus apenas por rotina ficaria totalmente oprimido nessas circunstâncias. Mas Davi sabia que adorar a Deus era engrandecê-lo. O convite de Davi a todos nós, engrandecei ao Senhor comigo, ainda está de pé hoje. Quando eu era criança, não tínhamos brinquedos como PlayStation e Nintendo. Tínhamos apenas brinquedos realmente simples e uma grande imaginação. Um dos melhores presentes que meus pais já me deram foi uma grande lente de aumento portátil. Para um garoto de 6 ou 7 anos, uma lente de aumento significava aventura à vista. Se eu a colocasse alinhada com a luz do sol, podia concentrar o calor daquela luz e fazer um buraco em um pedaço de papel ou até torrar uma formiga inocente. E é claro, havia a função principal, a capacidade de ampliar qualquer coisa que você quisesse ver. Quando eu segurava aquela lente diante de um objeto, conseguia ver todos os aspectos dele que não poderiam ser vistos com a visão normal. A ampliação não tornava aquele objeto maior do que ele era, mas ampliava em muito a minha visão, permitindo que eu visse detalhes que sem a ampliação estavam ocultos. Davi estava nos chamando para adorar o Senhor com ele. Quando adora, você engrandece a Deus. Os seus inimigos ou circunstâncias podem parecer ser tão grandes e tão poderosos que eles são tudo o que você consegue ver. Mas quando adora, você não apenas engrandece a Deus, como também reduz o tamanho e o poder de tudo mais ao seu redor. Mais adiante, no Salmo 34, Davi disse: Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus o ouvirá quando você dispuser o seu coração para adorá-lo. Quando engrandece o Senhor, você encolhe o suposto poder do seu inimigo, o diabo. A maior coisa que você pode fazer em meio à batalha é engrandecer o Senhor. Josafá é prova disso. Quando estavam sob ataque, toda a nação clamou, jejuou e adorou a Deus. Josafá enviou os adoradores adiante do exército para engrandecerem o seu Deus, e ele livrou Judá completamente dos inimigos deles. Quando Jesus falou com a mulher no poço em Samaria, as palavras dele a libertaram. Ela havia sido casada muitas vezes e estava vivendo com um homem que não era seu marido. Seus parentes haviam adorado de forma rotineira em Samaria, mas haviam dito a eles que eles deviam adorar em Jerusalém. No poço de Jacó, Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. João 4:23. Com todas as outras coisas que ele dissera, ela soube que havia encontrado o Messias, ou pelo menos, ele a havia encontrado. Então ela correu de volta para a cidade, dizendo a todos: "Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito." A Bíblia diz que a cidade saiu para ver e ouvir Jesus para adorá-lo. Enquanto isso, os discípulos voltaram com comida, mas ele lhes disse que não tinha fome. Ele disse: "Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." A adoração daquela mulher havia deixado Jesus tão satisfeito que ele já não tinha mais fome de comida natural. Os discípulos estavam ocupados buscando comida, mas aquela mulher dedicou tempo para adorar e alimentar Jesus com o que ele mais desejava. O que Deus está dizendo sobre você? Será que é religião de novo? Ou será que ele janta com você, tem comunhão com você e compartilha com você os segredos profundos e os planos para o futuro? Seja o que for que você esteja enfrentando ou passando nesse instante, quero que dê ouvidos ao chamado de Deus para engrandecer o Senhor. Se está envolvido em uma rotina onde a sua adoração simplesmente não está rompendo os céus, se você não ouve Deus falar há muito tempo, se as suas circunstâncias parecem ser o maior obstáculo da sua vida, pare tudo e comece um jejum. Um jejum de um dia, de vários dias, um jejum de certos alimentos ou de todos os alimentos. Os detalhes não são tão importantes quanto o desejo do seu coração de satisfazer a Deus com a sua adoração e com o seu sacrifício.